contar quantos tropeços, quanta coisa errada. Crianças são ignoradas desde quando estão no berço, crescem sendo invisíveis, nem vê que o tempo passa. Só notam quando são elas que quebram sua vidraça. Eu vim de lá motivado a sempre ser melhor, sem metas na minha mente a limitar. Eu passo agora um pequeno doutrinado na rua, andar descalço pra hoje calçar um boot, conquistar o mundo lá fora. Era só eu e minha vontade, não era à toa. Eu vi sonhos fabricados que enganavam as pessoas. Então abracei a causa pra lutar por meus iguais. Fiz minha fábrica de sonhos pra ter sonhos mais reais. E eu fiz a minha parte, eu fiz acontecer. Quem sabe faz a hora, ela não vai fazer por você. Agora que cê tá disposto, faz sua parte, porque o sol não vai te esperar pra acordar mais tarde. Então vai, vai, que é hora de acordar. Vontade de realizar, que é o que motiva a sonhar. Então vai, vai, faz acontecer. Hoje o sol nasceu pra ti, então acorda pra vencer. Então vai, vai, que é hora de acordar. Vontade de realizar, que é o que motiva a sonhar. Então vai, vai, faz acontecer. Hoje o sol nasceu pra ti, então acorda pra vencer. Acorda pra vencer. Acorda pra vencer, hoje o sol nasceu pra ti, então acorda pra vencer. Acorda pra vencer, acorda pra vencer, hoje o sol nasceu pra ti, então acorda pra vencer. Tô fazendo acontecer, o que me deixa bem raciocinar pra escrever. Algo que ajude alguém, tomando o direito, invadindo com respeito, entrando na sua casa, mas sempre com o pé direito. Os moleque que eu vi, privado de conteúdo, segue sem esperança de ser melhor no futuro. Mas quando escutam o incentivo aqui presente, olham pra frente, nessa estrada eu vou fazer diferente. Pé no chão, a maior herança que tem no coração é nunca deixar morrer o sorriso de criança que nunca se cansa em vão. A melhor força que se tem é a união, e a gente se uniu pra fazer a nossa parte. Que você viu cada um contribuindo com a sua arte. Foi também largando tudo pelos ares, pela primeira vez se viu voltarem os olhares. Vai, a minha luta não morrerá, e o meu sonho não morrerá, minha vontade não morrerá, e o hip hop não morrerá. Então vai, vai, que é hora de acordar. Vontade de realizar, que é o que motiva a sonhar. Então vai, vai, faz acontecer. Hoje o sol nasceu pra ti, então acorda pra vencer. Então vai, vai, que é hora de acordar. Vontade de realizar, que é o que motiva a sonhar. Então vai, vai, faz acontecer. Hoje o sol nasceu pra ti, então acorda pra vencer. Acorda pra vencer. Acorda pra vencer. Hoje o sol nasceu pra ti, então acorda pra vencer. Acorda pra vencer. Acorda pra vencer. Hoje o sol nasceu pra ti, então acorda pra vencer. Então vai. That I just don't know.